Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. El cuello. mes de enero. ¡Qué bárbaro! ¡Pues que no! Yo te di lo mejor de mi vida y en cambio me diste tan solo traiciones. Te curé de las muchas heridas que a ti te causaron tus viejos amores. Hoy se encuentra la puerta cerrada. Ya no le entra tu ya ni al candado. Me cansé de esperar tu llegada, de estar perdonando tus mismos pecados. Antena Web, la su mejor sintonía. Was love for me. It never crossed my mind what all I couldn't see. Now suddenly there's more than me you're living for. I go to you and find a stranger at your door. One and one and one is one too many, but I can't understand your reasons why. Cause in different ways we both mean the world to you. And you're wondering now if somehow I could live with that. But God above wouldn't call this love, so I won't have. Say goodbye. first I thought it was a moonlight shining through the mist. Cause after all, a kiss is just a kiss. So I thought I must have been wrong. It could have been the music, cause it sounded so sweet. Something sure was sweeping me off of my feet. All night long, it sure was strong. Before I knew what was going on, I was going, going, gone. I suppose it could have been the perfume from a honeysuckle vine. Something sure was driving me out of my mind. But I should have known. Oh, oh. It was your love and it was so strong. And now I'm going, going, gone. It might have been magic written in the stars. Some gypsy might have somewhere in the cards. It really doesn't matter, cause whatever it was, it led me straight to your arms. First I thought it was the moonlight shining through the mist. Cause after all, a kiss is just a kiss. So I thought, but I must have been wrong. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Eles foram artistas de sucesso, mas o tempo encarregou-se de os deixar esquecidos. Aqui, no Canal 1, em De Tamisa a Yellowstone, fazemos questão de os recordar. Artistas que foram míticos nas suas regiões, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos da América. De Tamisa a Yellowstone. Às quartas-feiras, às 6:30 da tarde, aqui no Canal 1. No Canal 1, também fazemos a nossa homenagem ao fado. Porque não vais devagar. Fado Maior, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Thank you. parece que são pirilampos. Essas estrelas lá fora é a lua clara nos campos, refletida nas esporas. Não pense que são pirilampos. Essas estrelas lá fora é a lua clara nos campos, refletida nas esporas. Se uso 20 a na testa é pra ver o mundo mais claro, não vendo o mundo por fresta lhe posso fazer reparos. Sem cinturão com guaiaca me sinto quase quem pelo. Quando meu laço desata, sou carretel de novelo. Da bodega levo um trago pra matar a minha sede. Meu chapéu de aba quebrada beija tanto de parede. Batirei as molhadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro entre as estrelas se tornar Três Marias. Atirei, atirei as molhadeiras entre a noite que surgia. Noite adentro entre as estrelas se tornaram Três Marias. Não pense que são pirilampos. Essas estrelas lá fora é a lua clara nos campos, refletida nas esporas. Não pense que são pirilampos. Essas estrelas lá fora é a lua clara nos campos, refletida nas esporas. Cinturão com guaiaca me sinto quase quem pelo. Quando meu laço desata, sou carretel de novelo. Da bodega levo um trago pra matar a minha sede. Meu chapéu de aba quebrada beija santo de parede. As molhadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro entre as estrelas se tornaram Três Marias. Atirei, atirei as molhadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro entre as estrelas se tornaram. Que folha é essa que o vento carrega? É carta anônima que o tempo entrega. É giro contínuo de roda gigante. Paixão sem sujeito, traição sem amante. Que moça é essa que o sonho idolatra? É boca sem beijo, é saudade que mata. É rastro que esconde atrás da poeira. É rosa que nasce, que enfeita e não cheira. Que água passe embaixo da ponte, a timidez do sol atrás do horizonte, e a terra em silêncio fotografe a lua. Deixa o sangue feito água mineral na veia. Aranha é pequena e o homem teme a teia. Eu temo em sentir um dia a falta sua. Música.

it's really over. And darling, you know I wouldn't lie. Didn't I come and tell you about her? How temptation lured she and I. But now I know it was only fascination. And darling, you know I wouldn't lie. I had to let her down easy, as slow as I could. After all, she's got feelings too. But it took a little longer than I thought it would. But this time she knows we're really through. She wanted to hold me forever. And this lipstick shows her final try. And these tears on my shoulders are proof that she failed. And darling, you know I wouldn't lie. Galicia Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. No Canal 1 somos adeptos da variedade e por isso criamos um programa generalista com vários temas em cima da mesa. Carlos Bonaparte apresenta Eclipse Total, um espaço com as últimas tendências da música nacional e internacional, mas também com entrevistas a artistas e rubricas culturais e sociais sobre eventos e associações de norte a sul do país. Acompanhe este Eclipse Total aos sábados, às 8h30 da noite, no Canal 1. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Valiente la Virgen que todas las flores. Ya llegó la rama muy adornadita, la viene cargando una jarochita. Naranja y lima, limas y limones. Valiente la Virgen que todas las flores. A la buena noche y estamos aquí. Aquí está la rama que le prometí. Naranja y lima, limas y limones. Valiente la Virgen que todas las flores. Que le prometí venir a cantar, pero mi aguinaldo me tiene que dar. Naranja y lima, limas y limones. Valiente la Virgen. Yo no quiero quinto, tampoco día 20. Quiero una botella llena de aguardiente. Naranjas y limas, limas y limones. Valiente la Virgen que todas las flores. Salgan para afuera, verán qué bonito. Verán a la rama con su farolito. Naranjas y limas, limas y limones. Valiente la Virgen que todas las flores. Ábrame la puerta si quieren que cante. Al niño Jesús traigo por delante. Naranjas y limas, limas y limones. Valiente la Virgen que todas las flores. En un portalito de cal y arena nació Jesucristo y en la noche buena. Naranjas y limas, limas y limones, valiente la Virgen que todas las flores. Al borreguito vamos a Belén, a ver a la Virgen y al niño también. Naranjas y limas, limas y limones, valiente la Virgen que todas las flores. La Virgen lavaba, sangró, se tendía los lindos pañales que el niño tenía. Naranjas y limas, limas y limones, valiente la Virgen que todas las flores. La Virgen María su pelo tendió, hizo una cadena que al cielo llegó. Naranjas y limas, limas y limones. Debe mi aguinaldo si me lo han de dar, que la noche es corta y tenemos que andar. Naranja, chile, malimar, chilimone, malime la virgen y todas las flores. Ya se va la rama muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. Naranja, chile, malimar, chilimone, malime la virgen y todas las flores. Ya nos despedimos porque ya nos vamos, yo y mis compañeros las gracias les damos. Naranja, chile, malimar, chilimone, malime la virgen. El puerto carocho y el lindo y sincero, que pasen ustedes feliz año nuevo. Naranjas y limas, limas y limones, bailen en la virgen y todas las flores. Próxima estación, Antena Web. Heart of a snake. Daddy long legs, he's a well-known fact. It gets what it wants and it don't give a damn. You light your fire till your body burns down. Kick away your ashes while it's walking out of town. So if you wanna take a chance on a one night stand, Daddy Long Legs is the devil of a man. Every note was in place, and anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you decorating my are a part, and you decorated my life by painting your love all over my heart. You decorated my life. Rhyme with no reason in an unfinished song. There was no harmony. Life meant nothing to me until you came along. And you brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created are apart. And when you decorated my life by painting your love all over my heart, you decorated my life.

rock and roll. Da von nothing comes out and my head in eyes are full. Von nothing mal hat und schmerz und das achtmal voll. Der Roadie von der Country Band steht nur auf Rock and Roll. Jerry ist verschwunden, sein Ziel blieb unbekannt. Wo früher mal sein Bass hing, hängt ein Zettel an der Wand. Jerry and the Travelers, good old Rock'n'Roll. Der Roadie von der Country Band macht selber Rock'n'Roll. Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. A vida do campo, a pequena agricultura e até a forma como não tratamos o lixo que fazemos são pequenos pormenores que ganham uma especial importância, precisamente quando são descurados. Para evitar que isso aconteça, o Canal 1 oferece ao nosso estimado auditório Prosa Rural. Um espaço diário de 15 minutos produzido pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, onde abordamos questões várias, na sua maioria de cariz universal, ainda que muitas delas estejam diretamente relacionadas com o país de origem, ou seja, o Brasil. Fique a conhecer procedimentos que deve ter para evitar que aconteça aquilo que não quer que aconteça. Prosa Rural, de segunda a sexta, às 19h15, no Canal 1. Send a maniac to catch one. Catch up! Às terças, às 18h30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum com Nuno Miguel, no Canal 1. At times he'll feel so low and so blue. Yes, yes. But from now on I will be entirely different. Why? For I knew the moment I lost you. That's different. Due to all my worry and my disappointment, there's still a little light shining through. Still within my heart I know there is another. Yes, sir. For I knew the moment I lost you. All right, Leon, let's hear you. Thank you. can do to get along, dear. That's been proven to me and to you. So why not, let's be fair to each other. For I knew the moment I lost you. If there's something I have done you've not forgiven, just remember that I'm human, same as you. Ain't it so? So why not consider all of our mistakes, dear? I'll figure them out just for yourself. For I knew the moment I lost you. Tenha uma boa noite com a Antena Web.